Cheiro 5, página 33, capítulo 3. Os olhos do ranúnculo, deitado na curva do braço da Prim, refletem o brilho ténue da luz de segurança por cima da porta. Ele voltou para o seu posto, protegendo-a da noite. Ela dorme aconchegada ao lado da minha mãe. Estão exatamente na mesma posição em que se encontravam na manhã da ceifa, que me enviou para os meus primeiros jogos. Eu tenho uma cama só para mim, porque estou em convalescença e porque ninguém consegue dormir comigo de qualquer maneira, com os meus pesadelos e a agitação toda. Depois de várias horas a voltar-me de um lado para o outro, aceito, finalmente, que terei mais uma noite de insónia. Sob o olhar vigilante do ranúnculo, atravesso em bicos de pés o frio chão ladrilhado em direção à cômoda. Na gaveta do meio está a minha roupa regulamentar. Toda a gente veste as mesmas calças e camisas cinzentas, com a camisa metida para dentro à cintura. Por baixo da roupa guardo os poucos objetos que tinha comigo quando fui retirada da arena. O meu alfinete do Mimo Gaio, o emblema do Pita, o medalhão de ouro com fotografias da minha mãe, da Prim e do Gale. Um paraquedas prateado com uma bica para tirar água das árvores. E a pérola que o Pita me deu algumas horas antes de eu fazer explodir o campo elétrico. O Distrito 13 confiscou a minha bisnaga de pomada para a pele, para ser usada no hospital. E o meu arco e flechas, porque só os guardas estão autorizados a transportar armas. Estão guardados no arsenal. Procuro paraquedas às apalpadelas e meto os dedos lá dentro até envolver a pérola. Recosto-me na minha cama, de pernas cruzadas, e dou por mim a esfregar a superfície iridescente e lisa da pérola nos lábios. Por alguma razão, é uma sensação tranquilizadora. Um beijo frio do próprio Pita. Katniss, murmura a Prim, está acordada, observando-me na escuridão. Que se passa? Nada, foi só um pesadelo. Dorme. É automático. Excluir a Prim e a minha mãe dos meus problemas para as proteger. Com cuidado, para não acordar a minha mãe, a Prim levanta-se da cama, pega no ranúnculo ao colo e vem sentar-se ao meu lado. Toca-me na mão que envolve a pérola. Estás fria? Puxando um cobertor de reserva dos pés da cama, coloca-o por cima dos três, envolvendo-me no seu calor e no aconchego peludo do ranúnculo. Podias contar-me, sabes? Sou perita em esconder segredos, até mesmo da mãe. Ficou mesmo para trás, então. A rapariguinha com a blusa de fora da saia, como a cauda de um pato, que precisava de ajuda para chegar aos pratos e que implorava para ver os bolos com cobertura de açúcar na montra da padaria. O tempo e a tragédia obrigaram-na a crescer depressa demais, pelo menos para o meu gosto, transformando-a numa jovem mulher que sutura feridas sangrentas e sabe que a nossa mãe não pode ouvir tudo. Amanhã de manhã vou aceitar ser o Mimo Gaio, digo-lhe. Porque queres ou porque te sentes obrigada? Pergunta ela. Rio-me um pouco. As duas coisas, suponho. Não, porque quero. Tenho de o fazer. Se isso ajudar os rebeldes a destruir o Snow. Aperto a pérola no meu punho com mais força. Só que, o Pita, tenho medo de que, se vencermos, os rebeldes o matem como traidor. A Prim pensa no assunto. Katniss, acho que ainda não percebeste como és importante para a causa. As pessoas importantes normalmente conseguem o que querem. Se quiseres manter o Pita a salvo dos rebeldes, podes fazê-lo. Eu devo ser importante. Afinal, eles deram-se a grandes incómodos para me salvar. Levaram-me ao Distrito 12. Queres dizer que podia exigir que dessem imunidade ao Pita? E eles teriam de concordar com isso? Acho que podias exigir quase tudo e eles teriam de concordar. A Prim franze o sobrolho. Mas como é que sabes que eles cumprirão a sua palavra? Lembro-me de todas as mentiras que o Haymitch disse a mim e ao Pita para nos levar a fazer o que queria. O que impedirá os rebeldes de renegar o acordo? Uma promessa verbal à porta fechada? Ou mesmo uma declaração escrita em papel? Podem muito facilmente evaporar-se depois da guerra. A sua existência ou validade pode ser negada. Quaisquer testemunhas no comando serão inúteis. Muito provavelmente seriam elas a escrever a ordem de execução do Pita. Vou precisar de um número muito maior de testemunhas. Precisarei de toda a gente. Terá de ser uma promessa pública, afirmo. O ranúnculo abana a cauda, gesto que interpreto como consentimento. Obrigarei a Coyne a fazer uma declaração diante de toda a população do 13. A Prime sorri. Boa ideia. Não é uma garantia, mas ser-lhes-á muito mais difícil quebrar a promessa. Sinto o tipo de alívio que se cega a uma solução definitiva. Devia acordar-te mais vezes, patinha. Gostava que o fizesses, assegura a Prime. Depois dá-me um beijo. Tenta dormir agora, está bem? E eu tento. De manhã, vejo que 7h30 comando se segue imediatamente a 7h pequeno almoço, o que me parece bem, pois quanto mais depressa apresentar a minha proposta, melhor. No refeitório, passo o meu horário, que inclui um número de identificação, diante de um sensor. Ao empurrar o meu tabuleiro pela prateleira de metal, em frente das cubas de comida, vejo que o pequeno almoço é o mesmo de sempre. Uma tigela de cereais quentes, uma chávena de leite e uma colher de fruta ou legumes. Hoje é puré de nabo. Vem tudo das quintas subterrâneas do 13. Sento-me à mesa atribuída aos Everdeen e aos Hawthorne e a alguns outros refugiados e devoro a minha comida, desejando repetir. Mas aqui nunca se pode repetir. Eles fazem da nutrição uma ciência exata. Saímos dali com calorias suficientes para nos aguentarmos até à refeição seguinte, nem mais nem menos. O tamanho das porções baseia-se na nossa idade, estatura, tipo corporal, saúde e quantidade de esforço físico exigido pelo nosso horário. As pessoas do 12 já estão a receber porções ligeiramente maiores do que as dos naturais do 13, numa tentativa de nos aproximar do peso certo. Deduzo que soldados magros se cansem demasiado depressa. Mas está a resultar. Em apenas um mês, começamos a ter um aspecto mais saudável, sobretudo dos miúdos. O Gale pôs o seu tabuleiro ao meu lado e eu tento não olhar de forma demasiado patética para os nabos no prato dele, porque me apetece mesmo mais, e ele costuma mostrar-se demasiado disposto a passar-me a sua comida. Mas, apesar de eu desviar a atenção para o meu guardanapo, dobrando-o com cuidado, uma colherada de nabos acaba por cair na minha tigela. Tens de parar com isso, repreendo. Mas, como já estou a comer, não pareço muito convincente. A sério, deve ser ilegal ou coisa parecida. Eles têm regras muito rigorosas em relação à comida. Por exemplo, se não acabarmos alguma coisa e quisermos guardá-la para mais tarde, não podemos levá-la do refeitório. Parece que nos primeiros tempos houve alguns casos de assambarcamento de comida. Para pessoas como eu e o Gale, encarregadas da provisão de víveres às nossas famílias durante anos, estas regras não caem bem. Sabemos o que é ter fome, mas não sabemos receber ordens sobre como gerir as nossas provisões. Em algumas coisas, o Distrito 13 é ainda mais controlador do que o Capitólio. Que podem fazer? Já têm o meu comunicador de pulso? Lembra o Gale. Enquanto limpo a tigela, ocorre-me uma ideia. Ei, se calhar devia fazer disso uma condição para ser o mimogaio. Eu poder dar-te nabos? Pergunta ele. Não, podermos caçar. Isso desperta-lhe a atenção. Teríamos de entregar tudo à cozinha. Mas mesmo assim podíamos. Não preciso terminar, porque ele sabe. Podíamos andar à superfície, lá fora, no bosque. Podíamos voltar a ser nós mesmos. Faz isso, instou Gale. É o momento certo. Podias pedir-lhes a lua e eles teriam de arranjar uma maneira de a conseguir. Ele não sabe que já estou a pedir-lhes a lua, ao exigir que poupem a vida do Pita. Antes de poder decidir se devo ou não dizer-lhe, o sino indica o fim do nosso período de refeição. A ideia de enfrentar a Coin sozinha deixa-me nervosa. Que tens a seguir? O Gale examina o horário no braço. Aula de História Nuclear, onde a tua ausência se tem feito notar a propósito. Tenho de ir ao comando. Vens comigo? Pergunto. Está bem, mas não sei se me deixam entrar depois de ontem. Quando vamos entregar os tabuleiros, ele acrescenta. Sabes, é melhor também pôres o ranúnculo na tua lista de exigências. Não creio que o conceito de animais de estimação inúteis seja muito conhecido aqui. Ah, eles arranjam-lhe um emprego. Imprimem-lhe o horário na pata todas as manhãs, ironizo. Mas tome nota na cabeça para o incluir, por atenção à prima. Quando chegamos ao comando, a Coin, o Plutarque e toda a sua gente já se encontram reunidos. A entrada do Gale faz levantar algumas sobrancelhas, mas ninguém tenta expulsá-lo. As minhas notas mentais, entretanto, já se baralharam. Por isso, peço logo uma folha de papel e um lápis. O meu aparente interesse pelos trabalhos, a primeira vez que isso acontece desde que aqui cheguei, surpreende-os. Há várias trocas de olhares. Provavelmente tinham algum sermão muito especial preparado para mim. No entanto, a Coin entrega-me pessoalmente os materiais e toda a gente espera em silêncio, enquanto eu me sento à mesa e redijo a minha lista. Ranúnculo, caçar, a imunidade do Pita, anúncio público. É agora. Provavelmente a minha única oportunidade de negociar. Pensa, que mais queres? Sinto ao meu lado. O Gale, acrescento à lista. Acho que não consigo fazer isto sem ele. Sinto a ameaça da dor de cabeça. E os meus pensamentos começam a emaranhar-se. Fecho os olhos e começo a recitar em silêncio. O meu nome é Katniss Everdeen. Tenho 17 anos. Sou do Distrito 12. Participei nos Jogos da Fome. Consegui escapar. O Capitólio odeia-me. O Pita foi capturado. Ele está vivo. É um traidor, mas está vivo. Tenho de o manter vivo. A lista. Ainda parece demasiado pequena. Devia tentar pensar mais além. Além da nossa situação atual, em que sou tão importante para um futuro em que poderei ser nada. Não devia estar a pedir mais? Para a minha família? Para o que resta do meu povo? Sinto as cinzas dos mortos irritar-me a pele. O embate revoltante do crânio contra o meu sapato. O odor intenso, a sangue e rosas no nariz. O lápis desloca-se pela página sozinho. Abro os olhos e vejo as letras tortas. Eu mato o Snow. Se ele for capturado, quero esse privilégio. O Plutarque tosse baixinho. Está quase? Olho para cima e reparo no relógio. Estou aqui sentada há 20 minutos. O Finnick não é o único com problemas de concentração. Sim, respondo. A minha voz parece rouca. Por isso limpo a garganta. Sim, a minha proposta é esta. Serei o vosso mimogaio. Espero para eles poderem fazer os seus ruídos de alívio, felicitar-se, dar palmadinhas nas costas uns dos outros. A Coin permanece impassível, como sempre, observando-me, pouco impressionada. Mas tenho algumas condições. Aliso a folha de papel e começo. A minha família fica com o nosso gato. O meu pedido menos importante desencadeia uma discussão. Os rebeldes do Capitólio consideram-no irrelevante, Claro que posso ficar com o meu animal de estimação, enquanto os do Distrito 13 explicam as grandes dificuldades que isso apresenta. Finalmente fica decidido que seremos mudados para o piso superior, com o luxo de uma janela de 20 centímetros acima do solo. O ranúnculo poderá entrar e sair para fazer as suas necessidades. Terá de se alimentar sozinho. Se não respeitar o sinal de recolher, ficará lá fora. Se provocar algum problema de segurança, será imediatamente abatido. Parece-me razoável. Não é uma situação muito diferente do que ele tem vivido desde que deixámos o 12, tirando a parte de poder ser abatido. Se me parecer muito magro, posso sempre dar-lhe algumas entranhas, desde que o meu pedido seguinte seja atendido. Quero caçar com o Gale no bosque, Soletro. Isto provoca a hesitação em todos. Não iremos longe. Usaremos os nossos arcos. Podem ficar com a carne para a cozinha, acrescenta o Gale. Continuo com pressa, antes que eles possam recusar. É que não consigo respirar, fechada aqui dentro como um. Ficaria melhor, mais depressa, se pudesse caçar.